se lembrar de mim. Pode ter certeza que estou a lhe esperar. Lembre daqueles momentos que passamos juntos. O que passamos juntos, ninguém pode apagar. Se um dia por acaso sonhar comigo e acordar sentindo algo sem explicação, pode ser saudade ou um sentimento profundo que vem lá do fundo do seu coração. Achei que tudo estava certo, podia jurar. Espero que um dia você possa me explicar por que tudo acabou. Oh, oh, oh, não podia acabar. Por que tudo acabou? Oh, oh, oh, não podia acabar. Se um dia por acaso se lembrar de mim, pode ter certeza que estou a lhe esperar. Lembre daqueles momentos que passamos juntos. O que passamos juntos, ninguém pode apagar. Se um dia por acaso sonhar comigo, e acordar sentindo algo sem explicação, pode ser saudade ou um sentimento profundo vem lá do fundo do seu coração. Achei que tudo estava certo, podia jurar. Espero que um dia você possa me explicar por que tudo acabou. Oh, oh, não podia acabar. Por que tudo acabou? Oh, oh, não podia acabar. Por que tudo acabou? Oh, oh, não podia acabar. Porque tudo acabou, oh, oh, oh, não podia acabar.